aniversário. Happy inside. O cemitério está lotado, pois é dia de final. Mais um ano se passou e não consigo te esquecer jamais. Não consigo te esquecer. A cada hora que se passa só pensamos em te ver. É triste saber que você, mano, se foi. A solidão aqui ficou separando nós dois. Eu aqui no mundo cantando com a alma. Você no paraíso cumprindo sua jornada. Uma bala na cabeça acima do ouvido. Você ali caído com sentido perdido. O coração tava batendo, abre os olhos, amigo. Eu não posso ficar aqui no mundo sozinho. As lágrimas desciam no meu rosto a cada hora que passava. Eu me sentia mais louco. Eu me lamentava e beijava o seu rosto. Pra mim era um sonho que eu queria acordar. Mas quando abri os olhos você ainda tava lá. O coração apertava, eu não parava de chorar. Sei que sua morte só Deus pode julgar. Quantas lágrimas ainda vão rolar sem você aqui comigo. Como faz falta um ombro de um ente querido. Quero fechar os olhos e realizar o meu sonho mais lindo. O meu sonho mais lindo. No seu velório muitas rosas e os olhos é que choram. Os olhos é que choram. A despedida é muito triste quando o caixão desce a cova. Uma vela está acesa e sua alma vai embora. Pra te trazer de volta. O rosto tão triste, sua face marcada. Pra lembrar de você, só nas fotos guardadas. As lembranças mais profundas, sua imagem não falha. Muito choro, muita vela. O que restou foi sua falta que não preenche o vazio que ficou dentro de casa. Você foi uma coisa boa que aconteceu em nossas vidas. Onde a dor bateu mais forte na hora da partida. Eu não queria ir embora. Na última despedida do cemitério lotado, eu vi a dor da família. Você é um suicida que não deu valor à vida. Um tiro na cabeça tirou nossa alegria. Você foi covarde comigo, foi embora e me deixou aqui na terra sozinho. Num caixão de madeira e vidro, descendo aquela cova, levando meu amigo, apagando um sorriso. Valeu, José Francisco, por ter deixado o filho e ter sido o meu melhor amigo. Todo dia estou chorando, eu sei que Deus o chamou e acabou com meus planos, nego. E acabou com meus planos, nego. Sei que Deus o chamou e quem ficou aqui chorou. Chorou. Hoje você vive ao lado do eterno Criador. Mas essa história mal contada não sai do meu pensamento. Não sai do pensamento. Pois olhando sua foto o meu peito vai doer. Lembro daquele frevo que curtimos no Natal. No som rolando rap ao lado do negro animal. Os anos vão passando, eu vou lembrando de você. Pois minha mente, meu chegado, não consegue te esquecer. Dia 7 de dezembro de 2003, você foi embora, eu te juro que chorei. No seu enterro, muitas rosas e as pessoas que te amam. Chorava a sua volta para que passasse a hora e seu caixão baixasse a cova. A última despedida, você faz muita falta aqui na quebra da vila. A tristeza tá na mente e o peito ficou ferido. Eu daria o mundo inteiro pra te ter aqui comigo. E ao lado do seu filho, que tem o seu mesmo sorriso. Pois o sonho do meu moleque era cantar com o seu tio. A última despedida de quando a gente se viu. Acenda uma vela no nosso aniversário, 26 de abril. Se despediu e partiu na última dose do vinho. Hoje eu ajoelho e vou chorando e você tá descansando. No metropolitano, um dia a gente se encontra, mano. Numa vida real, bem distante dos sonhos. Hoje quebra de silêncio por você vai relatando. E seu moleque nasceu com o nome de anjo. Mais um ano se passou e eu lembro de você agora. Eu lembro de você. memória. Nada, nada. Sei que sofro em silêncio e o meu peito é quem chora.